PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. Malandros e pilantras se encontram por aqui. Malandro, eu tô de boa, pilantra eu nem vi. Não conheço ninguém de baixa conduta. Faço como faço com a bola, a gente chuta, ho. Vou repelir as fitas cabulosas. Melhor ficar com as gostosas, miraculosas. Demorou, né não, né não, ha, sem comédia. Mas se andar de salto alto, não faço presa. E se pagar de boy, sai de mim. Moleque metido pagando uma de plim plim. Não, não, não, ha, não era assim que tinha que ser. Humildade é a chave, pode crer e proceder. Gosto de ver assim, ó, junto e misturado. Perifa de responsa, bota as onças aqui do lado. Então chama só aqueles molequinho que merece. Como é que é o nome da área mesmo? PCS. Então vem pra cá, cai dentro que a casa é grande. Eu sou o anfitrião, mas aí fala e mande. É tudo na moral, zona oeste e tal. Só lamentos invejosos que vão se dar tudo mal. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. Chega devagar, tira o tênis pra entrar. A área que tá limpa e eu não quero sujar. O bambambam olha pra cá e chama de maloca. Aponta o dedo na cara, é só pipoca. Olha só, oh, errou de novo. O colarinho branco nem conhece o meu povo. Só desgosto ele traz pra nós, só quer julgar. Depois que passa a eleição, quero ludibriar. Mas quem é da zona oeste já conhece essa lenda. É só de 4 em 4 anos que ele se lembra. Pois a malandragem por aqui não tá à toa, tá de boa. Essas ideias eu jogo da canoa. Gangster não paga pau pra magnata. Se ele vende etiqueta, vou é de bravata. Porém, se não gostou, fazer o que, né? Nem asfaltou a nossa rua, então nem vem, Zé. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. Então nem vem, Zé. Como eu falei anteriormente, a malandragem tá ligada, tá inteligente. E com a gente aqui, ó, só crioulo nato. Nardinho, parceiro de fé, sempre lado a lado. No corre até no Baku, do canil GM. Às vezes lá na quadra, cara a cara com a PM. Mas não deu nada, porco sem ter o que fazer. O PCS tá aqui pra prevalecer. E sempre será palco de cenas de cinema. Coragem e disposição, já virou foi lema. Representado por gladiadores e fogosas. Peão não falta não, a gente curte até umas horas, curte mesmo. E mesmo assim, falam pelas costas. Coisas de otário, coisas de coisas opostas. Mentiras e acusações que não se encaixam. É muito fácil mesmo falar mal da classe baixa. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. É muito fácil falar da classe baixa, ó. Fala mal, não faz nada, goza e relaxa. Enquanto a gente aqui, é, tentando subir. Entre a cruz e a espada, um dia vai conseguir. E vai te mostrar o potencial da perifa. Com muito dinheiro no bolso, a classe rica. Demorou, mas chegou, né? Conte até três, em contagem progressiva, pois agora é nossa vez. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente. PCS, ho, sem estresse, Joe. Rebacu, quase todo dia, mas ninguém se lamentou. Levanta a cabeça, tru, segue em frente. Que ideia de alto relevo vem bem de repente.